Frequentadores da biblioteca, cabeça, pés, braços da boneca, nada, nada na posição correta. O corpo aparentava pouco uso, vítima do próprio abuso. Cena real, não apertei no play do vídeo, requintes de um suicídio. Todo dia tem alguém na disposição de embarcar nessa expedição, atravessar para o outro lado da porta. Pelo que acredita ou já não suporta, será viagem, essa passagem, covardia, hein, coragem. A dúvida insiste em persistir, premeditando esse partir. O cérebro que pesa um quilo e poucos gramas nos transforma em máquinas humanas, frios e calculistas, aves oportunistas programadas para o lucro, truco. A drogaria vende o remédio quando seta a possibilidade de quitar a hipoteca. Todo morte idealizou uma engenhoca, fácil de manipular como fazer pipoca. Paciente terminal, docina no aproximador, dizem. É muito emocionante porque vem na cena. A gente teve um parceiro que... E quando a voz não fala, o silêncio fala. Requintes de um suicídio. A dor que a gente se sente impotente. Aconteceu. Vazou pela mão. Mas cantar sempre é presente. Doutor Morte idealizou um engenhoca, fácil de manipular como fazer pipoca. Paciente terminal, morfina no aliviador. Pede, desligue o aparelho, por favor. Desligue o aparelho, por favor. E nessa matemática, na prática, que ninguém entende, qual a decisão tomar? Nós não somos máquinas humanas. A vida de alguém diante da eutanásia é certa ou errada? O que aconteceu com o menino agora na Inglaterra, em que o poder público decide que ele não vai continuar a viver, é uma decisão certa? Eu preciso dar a minha opinião. Eu acho que a vida, o sopro, é o nosso grande prêmio. Nosso grande prêmio.